A melhor música dos anos 70, 80 e 90. É o regresso da Caixinha Mágica, a caixinha que lhe traz as melhores músicas dos 70, 80 e 90, com incursões obrigatórias pelo rock nacional. Lembra-se, o perfume Patchouli deixou um cheirinho indelével na música portuguesa, o grupo de baile, trazido aqui na nossa, no começo da nossa emissão. Depois temos um clássico das discotecas no princípio dos anos 80, To Cut a Long Story Short, dos Spandau Ballet. E finalizamos com um grupo francês que fez grande, grande sucesso, especialmente a partir de 1985, com Lover Why. É claro que já sabem de quem estamos a falar, os Century. Somos assim aqui na sua rádio antenaweb.info, a jukebox com os melhores sucessos de 30 anos de super canções. Jukebox. We'll be right back. Jukebox. I need you. hoje está praticamente tudo dito. Century, Lover Why, To Cut a Long Story Short dos britânicos Spandau Ballet e o início a cargo do grupo de baile com o perfume Patchouli. São canções inesquecíveis a recordar os êxitos da Jukebox. As melhores canções de 30 anos de músicas na sua rádio antena web.info é mesmo para ouvir aqui online e fazer o download do programa para recordar no seu PC ou leitor de MP3. Gostamos de estar consigo aqui na sua rádio. Volte na próxima emissão. Contamos consigo.